continuamos sempre com dedicatórias. Com artistas que teve um ano atrás, na festa do Santo Popular. Ruth Marlene, a moda do pisca-pisca. E foi passado do nosso amigo Florent Amigo. Je veux une dédicace à tout le monde qui écoute la radio, sans oublier tous les animateurs et amateurs. Et aussi pour un ami qui s'appelle Sébastien, qui va parcourir 1400 km en vélo. Bah, bon courage à lui, hein. Et continuons sempre música, a moda do pisca-pisca. Sobretudo o piscar de olhos, que é que eles usam mais? A pisca dela, dizem eles, nunca falha. E é um gesto que em nada parece mal. Por isso anda por aí aonde calha. Onde houver mulheres bonitas, só se vê este sinal. Eles olham para a direita. Pisca, eles olham para a esquerda e pisca, pisca. Andam para aí a piscar para ver se arranjam conquista. Parece que está a dar e que veio para ficar a moda do pisca, pisca. Pisca, pisca, eles olham para...